Márcio, meu parceiro, tamo junto. Agora sou eu quem está querendo ter o seu amor. Ao contrário, agora sou eu quem te dá valor. Tô querendo um beijo. Te peço mil desculpas pelo sofrimento que causei. Você foi embora, então sozinho eu fiquei. Louco de desejo. Eu preciso te encontrar pra dizer dessa dor que eu sinto por você. Eu preciso te encontrar pra dizer dessa dor que eu sinto por você. Dói o meu peito de saudade, dói uma vontade de ouvir sua voz. Eu te espero em nossa cama, vim dizer que ainda me ama. Dói o meu peito de saudade, dói uma vontade de ouvir sua voz. Eu te espero em nossa cama, vim dizer que ainda me ama. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar pra dizer dessa dor que eu sinto por você. Eu preciso te encontrar pra dizer dessa dor que eu sinto por você. Dói o meu peito de saudade, dói uma vontade de ouvir sua voz. Eu te espero em nossa cama e vem dizer que ainda me ama. Dói o meu peito de saudade, dói uma vontade de ouvir sua voz. Eu te espero em nossa cama e vim dizer que ainda me ama. Dói o meu peito de saudade, dói uma vontade de ouvir tua voz. Eu te espero em nossa cama e vim dizer que ainda me ama. Eu preciso te encontrar pra dizer dessa dor que eu sinto por você.